Seção 21 de Joanna Eyre, de Charlotte Bronte. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Narração de Raquel Moraes em 2022. Seção 21, capítulo 21. Pressentimentos são coisas estranhas. Assim o são as simpatias e são-nos presságios. E todos os três juntos perfazem um mistério do qual a humanidade ainda não achou a chave. Eu, por mim, nunca me rio de pressentimentos, porque os tenho tido muito esquisitos. Simpatias creio que existam, embora o seu jogo iluda a perspicácia humana, pois entre parentes, por muito separados por espaços e tempos e desavenças, elas inculcam a fonte comum que lhes deu a origem. E no tocante aos presságios, quem sabe se não podem reduzir a simpatia íntima de natureza bruta para com seu rei, o homem. Na semana que passara, quase não houve noite em que não sonhasse com crianças, a qual já aquietava nos braços, já embalava sobre meus joelhos, já observava brincando entre as flores do prado ou à beira do regato. Uma noite era uma criança chorona, outra uma risonha, já se cozia comigo, já fugia de mim, porém qualquer que fosse a sua disposição e aparência, a aparição não deixou de se apresentar em noites seguidas, apenas eu pegava no sono. Não gostei nada desta repetição importuna da mesma ideia, desta estranha recorrência da mesma imagem. Ficava nervosa quando, com o chegar da noite, também se aproximava a hora da visão. Foi da companhia deste menino fantasma que me arrancou naquela noite de luar o terrível grito, e foi na tarde do dia seguinte que me pediram que descesse ao quarto da senhora Fairfax, onde alguém me esperava. Entrando, achei um homem de aparência de lacaio, vestindo luto pesado e com chapéu na mão, cingido de preto. Suponho que a senhorita apenas se lembra de mim, disse ele, levantando-se à minha entrada. Meu nome é Leven. Servia como cocheiro em casa da senhora Reed, quando a senhorita vivia em Gateshead, 8 ou 9 anos atrás, e continuo ainda na mesma colocação. Ah, é o Roberto, como passa? Se me lembro do senhor, deixava-me montar no petit subaio da senhorita Teodora. E como passa Bessie? Pois o senhor casou-se com ela? Sim, minha mulher goza saúde. Deu-me mais um pequerrucho faz 2 meses. Agora temos 3. E tanto a mãe como a criança vão indo bem. E a família da casa está boa, Roberto? Sinto não lhe poder dar notícias melhores. Atualmente estão muito mal. Acham-se em grande desgraça. Espero que não morresse alguém. Atalhei, fitando seu fato de luto. Ele também olhou para o crepe do chapéu e replicou. O senhor João morreu. Fez ontem 1 semana. Em seus aposentos, em Londres. O senhor João? Sim, senhora. E a mãe, como suportou o golpe? Ora, a senhorita compreende que a desgraça não é das de todos os dias. A vida dele era dissipada. Estes últimos 3 anos entregara-se a uns modos de viver que se não podem expor. E a sua morte foi terrível. Bessie já tinha me dito que não andava bem. Não andava bem? Não podia andar pior. Arruinava saúde e fortuna, com os piores homens e as piores mulheres. Tinha muitas dívidas e esteve na cadeia, onde sua mãe o tirou 2 vezes. Porém, mal saía, voltava logo aos antigos companheiros. Sua cabeça não era das mais lúcidas, e os patifes com quem associava-se logravam-no, além do que se pode imaginar. Há 3 semanas veio a Gateshead e exigiu que a mãe lhe entregasse tudo. Ela recusou, pois seus meios já estavam reduzidos pelas extravagâncias do filho. Por conseguinte, ele voltou e a primeira notícia dele foi que estava morto. Como morreu, sabe o Deus. Dizem que se suicidou. Fiquei calada. As novas eram terríveis. Roberto Leven continuou. A senhora Reed não estava boa, já fazia tempo. Tinha se tornado muito corpulenta, mas não forte, e as perdas de dinheiro e o medo da pobreza quebraram-na inteiramente. As informações a respeito da morte e das circunstâncias vieram repentinas demais. Fulminou-a numa paralisia. Por 3 dias não falou. Na quinta-feira passada, porém, melhorou um pouco. Parecia querer dizer alguma coisa e sempre estava a balbuciar e a fazer sinais para mim e minha mulher. Mas só ontem de manhã foi que Bessie a entendeu pronunciar o nome da senhorita. Afinal, combinou as palavras. Chame Joana, busquem Joana Eyre. Quero falar-lhe. Bessie não pôde apurar se a ama está em seu juízo, se pretende qualquer coisa com estas palavras, mas avisou as senhoritas Luísa e Teodora, aconselhando-lhes que a mandassem chamar. As senhoritas indefiniram a princípio. A mãe, porém, tornava-se cada vez mais irrequieta e disse: Joana, Joana, tantas vezes que ultimamente tiveram que consentir. Parti do Gateshead ontem, e se a senhorita pudesse aprontar-se, gostaria muito de levá-la amanhã de manhã. Sim, Roberta, estarei pronta. Acho que é meu dever ir. Acho também, senhorita. Bessie asseverava-me que não havia de recusar, mas calculo que precisa pedir licença antes de deixar esta casa. Naturalmente, e vou pedi-la já. Mostrei-lhe o caminho para o quarto dos criados e recomendei-o aos cuidados da mulher de João e ao mesmo João, e fui buscar o Sr. Rochester. Ele não estava nos compartimentos do resto do chão, nem no pátio, nem nas estrebarias, nem no campo. Perguntei à Sra. Fairfax se não o tinha visto. Sim, supunha que estava a jogar bilhar com a senhorita branca. Corri ao quarto de bilhar, de onde ressoava o toque das bolas e o sussurro das vozes. O Sr. Rochester, a senhorita branca e as duas senhoritas Ashton, com seus admiradores, divertiam-se no jogo. Precisei de certa coragem para perturbar uma partida tão interessante. Todavia, o meu negócio não sofria dilação e, por conseguinte, aproximei-me de meu amo, que se achava ao pé da senhorita branca. Esta virou-se para mim e olhou-me desdenhosamente. Parecia perguntar que quer esta criatura desprezível. E quando eu disse em voz baixa, Sr. Rochester, fez um movimento como para me enxotar. Lembro-me a sua figura naquele momento. Era muito graciosa, muito encantadora. Trazia um roupão de crepe azul e o cabelo envolto em uma tira de gaze azul celeste. Estava toda animada com o jogo. E seu orgulho irritado não diminuía a impressão das feições ativas. — Aquela pessoa deseja falar-lhe? Inquiriu do Sr. Rochester, enquanto ele dava meia volta para ver quem era a tal pessoa. Fez uma careta curiosa, uma das suas demonstrações esquisitas e esquivas. Depôs o taco e seguiu-me para fora do quarto. — Que há, Joana? Perguntou ele, encostando-se na porta da aula que fechara. O senhor terá a bondade de me dispensar por 1 ou 2 semanas? Para quê? Para ir aonde? Para ver uma senhora doente que me mandou buscar. Que senhora doente? Onde mora? Em Gateshead, distrito de... O distrito de... Disto umas 100 milhas daqui. Quem será que manda buscar gente a tal distância? Chama-se Reed, senhor. Senhora Reed. Reed? De Gateshead? Havia o magistrado Reed, de Gateshead? Trata-se da viúva dele, senhor. E que tem a senhorita com ela? Como veio a conhecê-la? O senhor Reed era meu tio, irmão de minha mãe. Diacho! A senhorita nunca me disse isso. Sempre afirmava que não tinha parentes. Nenhum que quisesse saber de mim. O senhor Reed morreu há muito tempo e a mulher dele desfez-se de mim. Por quê? Porque eu era pobre, incômoda e antipática a ela. Mas o Sr. Reed deixou filhos. A senhorita tem, portanto, primos. Sir George Lynn falou ainda ontem de um tal Reed de Gateshead, ao qual classificou entre os mais baixos estróinas da capital. E Ingram aludia a uma Theodora Reed do mesmo lugar e que foi muito admirada na última ou penúltima temporada em Londres. John Reed morreu também, depois de arruinar-se e prejudicar sua família. Dizem que se suicidou. A notícia abalou a mãe tanto que sofreu um insulto apoplético. E a senhorita imagina poder valer-lhe? Lérias, Joana, nunca em minha vida corria eu 100 milhas atrás de uma senhora que talvez tenha morrido antes de a alcançar. De mais a mais, ela a mandou embora. Assim é, senhor. Mas desde então passou-se muito tempo e as circunstâncias eram bem diferentes. Teria escrúpulos de agora não atender a seus desejos. E quanto tempo ficará ausente? O menos possível. Prometa-me ficar só uma semana. Será melhor não dar minha palavra. Talvez tivesse que faltar a ela. Mas em todo caso há de voltar. Debaixo de nenhuma condição se deixará persuadir e fixar residência com elas. Não, senhor. Voltarei, com toda certeza, logo que todos estiverem bons. E quem vai com a senhorita? Não viaja sozinha, essas 100 milhas? Não, senhor. Mandaram o cocheiro. É pessoa de confiança? Sim, senhor. Está com a família há 10 anos. O senhor Rochester refletiu. Quando quer partir? Amanhã cedo, senhor. Pois então. Mas não pode viajar sem dinheiro. Presumo que não tem muito, sendo que ainda não lhe paguei o salário. Quanto tem neste mundo, Joana? Perguntou sorrindo. Puxei minha bolsa raquítica e respondi. Alguns centavos, senhor. Tirou-me a bolsa e vazou o mealheiro na palma, murmurando como contente pela mesquinhez da minha fortuna. Logo abriu a própria carteira e dizendo. Tome aqui. Ofereceu-me uma nota. Era de 50 libras, enquanto que me devia só 15. Disse-lhe que não tinha troco. Não quero troco, sabe muito bem. Aceite o seu salário. Recusei aceitar mais do que ganhara. Primeiro olhou-me um pouco zangado. Depois, como considerando melhor... tem razão. É melhor não lhe dar tudo já. Poderia demorar-se 3 meses se tivesse 50 libras. Aqui tem 10. Chegam? Sim, senhor, mas agora fica me devendo 5. Venha por elas. Serei seu banqueiro pelas 40. Senhor Rochester, já que estamos nisso, posso tocar em outro negócio? Negócio? Estou curioso por saber qual será. O senhor tem me informado bastante claramente que em breve vai se casar. Sim, e daí? Neste caso, Adélia devia ser mandada para um colégio. O senhor não pode deixar de perceber a urgência disto. Para atirar do caminho de minha noiva, que, aliás, poderia passar enfaticamente por cima dela. A sugestão tem sentido, não há dúvida. Adélia irá para um colégio e a senhorita, como é de razão, vai diretamente para o diabo. Espero que não, senhor, mas terei que buscar outra colocação. Naturalmente, exclamou ele com um tom de voz e uma careta tão fantástica como engraçada. Olhou para mim alguns instantes. E é a velha Reed e as filhas que vai solicitar para lhe arranjarem um modo de ganhar a vida? Não, senhor. Não estou em termos com minhas parentas que justifiquem tal pedido. Mas hei de anunciar. Há de trepar as pirâmides do Egito, rosnou ele. Há de anunciar a próprio risco. Que pena que não lhe ofereci só 1 libra em vez de 10. Joana, devolva-me 9 libras. Preciso delas. E eu também as preciso. Retruquei, escondendo as mãos com a bolsa atrás de minhas costas. Não posso de modo algum ficar sem o dinheiro. Ah, Sovininha, recusa-me um auxílio pecuniário. Dê-me 5 libras, Joana. Nem 5 tostões, senhor, nem 5 vinténs. Deixe-me só ver o dinheiro. Não, o senhor não merece confiança. Joana. Senhor? Prometa-me uma coisa. Prometo-lhe tudo o que espero poder executar. É não anunciar e deixar esta busca de um novo emprego inteiramente a meu cuidado. Hei de lhe achar um com o tempo. Com muito gosto, senhor, se por sua vez me garante que eu e Adélia Estaremos salvas fora da casa, antes de sua noiva entrar? Ótimo, ótimo. Dou-lhe minha palavra de honra. Parte amanhã? Sim, senhor, de madrugada. Irá à sala depois do jantar? Não, senhor. Devo arranjar tudo para a viagem. Neste caso, teremos de nos despedir. Acha? E, Joana, como é que a gente faz essa cerimônia de se despedir? Ensine-mo que nestes pontos de etiqueta não estou bem em dia. Dizem, passe bem, ou quaisquer palavras semelhantes. Então, diga-as. Passe bem, Sr. Rochester, até outra vista. E que devo eu dizer? O mesmo, querendo. Passe bem, senhorita Eyre, até outra vista. É tudo? Sim, senhor. Conforme minhas noções, é mesquinho e seco e pouco amigável. Gostaria de mais uma coisa, de uma pequena adição no rito. Se dessemos as mãos, por exemplo. Mas não, nem isso tampouco me satisfaria. Então, Joana, não se faz mais nada do que dizer passe bem? É o que basta, senhor. Uma palavra diz tanto como muitas. Pode ser, mas esse passe bem é tão xoxo e frio. Perguntava-me a mim mesma. Quanto tempo ficará ele de costas contra a porta? Deseja arrumar a mala. Quando a campainha tocou para o jantar, e ele, sem dizer mais palavras, se foi que nem um raio. Não tornei a vê-lo durante o resto do dia, e pela manhã estava a caminho antes de ter-se ele levantado. Cheguei a Gateshead pelas 5 horas da tarde, de 1º de maio. Antes de subir à residência, entrei na casa do porteiro. Estava muito limpa e bem arranjadinha. As janelas artísticas com pequenas cortinas brancas, o soalho sem manchas, grades e atiçadores assacalados, o fogo claro. Bessa estava perto da lareira, amamentando Benjamin, enquanto Roberto brincava tranquilamente com a irmã a um canto. Valha-nos Deus! Sabia que havia de vir! Exclamou a senhora Leven quando entrei. Sim, Bessie, respondi depois de a ter beijado. E espero não ter vindo tarde. Como está a senhora Reed? Ainda está com vida? Sim, vive ainda e acha-se mais consciente, senhora, de si que antes. O médico diz que aguentará mais 1 ou 2 semanas, mas não dá esperanças de restabelecimento. Ela ultimamente tem se lembrado de mim? Ainda hoje, de manhã, falou na senhorita, desejando que viesse logo. Agora dorme, ao menos dormia quando fui vê-la. Geralmente pela tarde cai em letargia e acorda entre 6 e 7 horas. Descanse um pouco aqui e depois levo-a para cima. Roberto entrou. Bessie deitou a criança no berço para dar as boas-vindas a seu marido. Em seguida insistiu para que eu tirasse o chapéu e tomasse chá, porque estava pálida e cansada. Aceitei com gosto a hospitalidade e submeti a que ela me despisse o traje de viagem tão passivamente como outrora, quando me levava para a cama. As imagens dos tempos passados reviviam em tropel em minha memória, enquanto observava minha hospedeira afadigar-se com os preparativos, dispondo a melhor louça, cortando pão, torrando alguns bolinhos e, entretanto, dando já ao Roberto, já à Joaninha, um empurrão ou uma pancadinha, exatamente como os dava a mim. Bessie conservara seu gênio buliçoso, como também o passo elástico e a boa aparência. Vendo o chá já pronto, quis aproximar-me da mesa, mas em seu antigo tom peremptório, ordenou-me que ficasse quieta, que tinha de ser servida ao pé do fogo. Colocou então diante de mim uma pequena estante redonda, com uma chávena e um pratinho de biscoitos, como usava acomodar-me na cadeirinha do quarto das crianças, com uma cepipe que de qualquer maneira arranjava. Sorri-me e obedeci, como em dias passados. Ela desejava saber se eu estava contente em Thornfield Hall e qual era a ama. E quando lhe expliquei que havia só um amo, perguntou se era um gentilhomem, bondoso, e se gostava dele. Disse-lhe que era um homem feio, mas um perfeito cavalheiro, e me tratava com delicadeza e que eu estava contente. Continuei a descrever-lhe a companhia alegre que hospedávamos nos últimos dias, o que Bessie escutava com interesse vivo, pois tais minúcias eram do seu gosto. Passada 1 hora nesta conversa, Bessie devolveu-me o chapéu, etc., e fomos juntas para a residência. na mesma companhia, descer aquela rodeira fazia quase 9 anos. Em uma manhã escura, nevoenta e fria de janeiro, deixara o teto hostil, com o coração desesperado e amargurado, com os sentimentos de uma proscrita, quase de réproba, para buscar o surgidouro pouco jovial de Lawood, destino tão longínquo e inexplorado. O mesmo teto hostil assomava agora, defronte de mim. Minha perspectiva era ainda duvidosa e ainda me doía o coração. Ainda me sentia como uma viandante por sobre a face da terra. A ferida funda, causada pelos tratos injustos, ainda não cicatrizara de todo. E o fogo da vingança ainda vivia debaixo das cinzas. Mas ao mesmo tempo experimentava fé mais firme em minhas forças e menos apreensões de opressão. Entre primeiramente no quarto de almoço, disse-me Bessie, que me precedia pelo vestíbulo. As senhoritas devem estar ali. Mais um momento e achei-me no referido compartimento. Todos os objetos se me apresentaram exatamente como na manhã em que fora introduzida diante do Sr. Brocklehurst. O mesmo tapete de onde ele me falara estava ainda diante da lareira. Olhando para a biblioteca, imaginei distinguir os dois volumes, As Aves Britânicas, por Bewick, ocupando ainda o mesmo lugar na terceira prateleira, e acima deles enfileiravam-se ainda As Viagens de Gulliver e Noites Arábicas. Os objetos inanimados, portanto, não tinham mudado. Os seres animados, porém, já não os reconheci, tanto se haviam alterado. Estava na presença de duas senhoritas, uma muito alta, quase tão alta como a senhorita branca, muito esguia, de rosto amarelado e feições severas. Havia em sua figura um não sei quê de ascético, energicamente acentuado pela extrema simplicidade do vestido de pano preto, pelo colarinho de linho engomado, o penteado sombrio que deixava a fronte e as fontes descobertas, e por um enfeite de freira, de uma enfiada de contas e de um crucifixo de ébano. A outra não podia deixar de ser Teodora, mas não a Teodora de que me lembrava, a menina delicada e aérea, de 11 anos. Esta era uma moça, desabrochada, rechonchuda, branca como a cera, de traços belos e regulares, olhos azuis e lânguidos, cabelo louro cuidadosamente encaracolado. Seu vestido era preto também, mas o corte bem diferente do da irmã, ondulante, bem assente, tanto a moda quanto da outra era puritânico. Em cada uma das irmãs havia uma e uma só feição da mãe. A mais velha herdara-lhe os olhos cor de topázio, enquanto que a menina florida e luxuriante lhe imitava o desenho da boca e do queixo. Talvez que fossem um pouco mais brandos, mas ainda assim davam ao rosto, aliás prazenteiro e bonacheirão, um ingrediente de dureza difícil de descrever. Ambas as damas levantaram-se para me saudar, e ambas honraram-me com o título de Miss Eyre. O cumprimento de Isabel foi pronunciado com voz seca e abrupta. Sem o mínimo sorriso, tornou a sentar-se, fitou os olhos no fogo e pareceu adrede esquecer-me. Teodora acrescentou ao seu, como tem passado, algumas banalidades a respeito da viagem, do tempo, etc. Com vários olhares furtivos, examinou-me da cabeça aos pés, já passando pelas dobras da minha pelissa de meirinho escuro, já pousando na simples guarnição do chapéu campestre. Senhoritas têm um modo peculiar de, sem proferirem palavra, fazer-vos saber que vos acham uma originalidade. Uma certa sobranceria de olhar, frieza de maneiras, um certo desleixo no tom, exprimem cabalmente os seus sentimentos, sem se expor às críticas por qualquer palavra ou ação positivamente descortês. Porém o ridículo, seja disfarçado, seja aberto, já não tinha sobre mim o poder de antes. Assentada entre as duas primas, admirava-me de quão pouco me incomodava a indiferença total de uma e as atenções meio sarcásticas da outra. Tinha outras coisas em que pensar. Nos últimos meses haviam-se acordado sentimentos mais potentes do que elas podiam provar. Haviam-me excitado dores e prazeres mais penetrantes do que estava no poder das duas infligir ou inspirar. — Como está a senhora Reed? — perguntei, olhando com calma para Teodora, apesar de ela aparentemente julgar ter direito a pavonear-se em vista da minha sem cerimônia. — A senhora Reed? — Ah, Quer dizer, mamã, está mal. Duvido de que a possa ver hoje. Seria favor se a senhorita quisesse subir e informá-la de que cheguei. Teodora arregalou os olhos e, de espanto, quase saltou da cadeira. Sei que deseja muito ver-me, prossegui, e não gostaria de a fazer esperar mais do que o absolutamente necessário. Mamã não gosta de ser incomodada à noite, observou Isabel. Levantei-me, depus tranquilamente o chapéu e as luvas e disse que ia falar com Bessie na cozinha para saber se a senhora Reed estava disposta a me receber esta noite ou não. Anteriormente tivera horror à arrogância. Ainda havia um ano, uma recepção como aquela ter-me-ia induzido a deixar Gateshead na manhã imediata. Então, porém, vi claramente que seria um desconchavo. Fizera uma viagem de 100 milhas para ver minha tia e cumpria ficar com ela até que melhorasse ou morresse. No tocante ao orgulho das primas, devia pô-lo de parte e fazer-me independente. Por isso dirigi-me à caseira, pedi-lhe que me indicasse um quarto, informando-a de que me demoraria provavelmente 1 ou 2 semanas. Mandei levar a mala ao quarto e, indo lá, encontrei Bessie no patamar. Disse-me, a ama está acordada, avisei-a de que a senhorita chegou. Venha, vejamos se ela a reconhece. Não precisei de guia para o quarto, sou beijamente familiar para mim, onde outrora fora chamado tanta vez para ser censurada ou castigada. Corri mais que Bessie e abri a porta de manso. Ali estava o leito grande, cercado de cortinas sombrias pendentes de 4 colunas, ali o lavatório, a cadeira de braços, o mocho no qual fora sentenciada a ajoelhar-me centenas de vezes para pedir perdão por faltas que não cometera. Volvi a vista para um certo canto, como que receando ver o delgado traço da vara temida, a espreita para saltar sobre mim como um diabrete e açoitar-me a palma trêmula ou pescoço encolhido. Cheguei-me ao leito, abri a cortina e debrucei-me sobre um montão de travesseiros. Ninguém precisou lembrar-me o rosto da senhora Reed, que meus olhares ansiosos imediatamente reconheceram. Como é bom que o tempo aquiete os instintos de vingança e abafe os acessos de raiva e aversão. Deixar esta mulher com o coração cheio de amargura e ódio. Voltava a ela com as sinceras emoções de compaixão por suas dores e a vontade firme de esquecer e perdoar todas as injúrias, de nos reconciliarmos e apertarmos as mãos em mútua amizade. Ali encontrei o rosto bem conhecido, severo, duro como sempre, os olhos que nada podia abrandar e as sobrancelhas um pouco arcadas, imperiosas, despóticas. Quanta vez se tinham contraído em ameaça e ódio, e quão depressa revivia em mim a memória dos terrores e angústias da infância, enquanto observava aquelas linhas duras. Sem embargo disto, inclinei-me e beijei-a. Olhou para mim. É, Joana, é? Sim, tia Reed, como passa, querida tia? Tinha uma vez protestado nunca mais chamá-la tia, mas não julguei ser pecado esquecer e quebrar o protesto. Meus dedos pegaram na mão que jazia fora do cobertor. Se ela tivesse apertado amigavelmente a minha, teria experimentado verdadeiro prazer. Mas naturezas calosas não se rendem facilmente a sentimentos delicados. E antipatias inatas são difíceis de desarraigar. A senhora Reed retirou a mão e, desviando o rosto a meio, observou que a noite estava quente. Tornou a fitar-me com um olhar tão de gelo que me fez sentir instantaneamente que sua opinião e seus sentimentos a meu respeito não tinham mudado, eram inalteráveis. Colhi de seu olhar empedernido, impermeável à ternura, inacessível às lágrimas, que estava resolvida a considerar-me uma malvada até o último, porque pensar que eu era boa não lhe causaria nenhum prazer generoso, mas sim mortificação insuportável. Isto doía-me, irritava-me. Resolvi subjugá-la, tornar-me sua senhora, apesar de sua natureza e vontade adversa. Lágrimas queriam correr-me, como na infância. Estanquei-lhes a fonte. Trouxe uma cadeira para perto da cabeceira, assentei-me e inclinei-me para a doente. A senhora mandou chamar-me aqui. Aqui estou e quero ficar até a ver melhor. Ah, pois não. Já viu minhas filhas? Sim, senhora. Pode dizer-lhes que não deve partir enquanto eu não tiver falado com a senhorita sobre algumas coisas que me pesam. Esta noite, porém, já é tarde e não me é fácil recordá-las. Ainda assim, havia uma coisa que lhe queria dizer já. Deixe-me ver. A vista incerta e a fala alterada revelavam-me a avaria que lavrava naquele físico dantes tão vigoroso. A doente estava agitada e apertava a roupa da cama em redor de si. Meu cotovelo, apoiando-se de um lado do acolchoado, prendia-o, o que bastou para ela logo se irritar. — Sente-se direita — exigiu. — E não me moleste, segurando os lençóis. A senhora é Joanaer? — Sim, sou Joanaer. — Esta criança deu-me mais trabalho do que se podia imaginar. Ora, deixarem-me um tal encargo e o aborrecimento que me ocasionava cada dia, a cada hora, com seu gênio incompreensível, suas variações de temperamento, sua pesquisa contínua e desnatural de tudo quanto se fazia. Ah, em uma ocasião me falou como uma possessa, como um demônio. Nunca a criança falou, olhou assim. Senti-me aliviada quando a soube longe da casa. Que fizeram da menina em Lowood? Houve ali uma epidemia e morreram muitas alunas. Mas a Joana não. Eu, porém, disse que tinha morrido. Oxalá tivesse morrido. Que desejo estranho, senhora Reed. Por que me odeia tanto? Sempre antipatizei com sua mãe por ser como única irmã de meu marido, muito querida dele. Ele opôs-se quando a família a quis renegar por causa de seu casamento desigual. E quando soubemos que ela tinha falecido, chorou como um simplório. Mandou trazer a criança, embora o suplicasse que pagasse para ser criada em outra parte. O ódio, menina, nasceu-me com a primeira vista que lhe deitei. Uma coisinha doentia, estiolada, chorosa. Costumava gemer no berço toda a noite. Não gritava a bofes cheios como outras crianças, mas só gemia, choramingava. Rida enternecia-se, cuidava como se fosse sua própria filha. Importava-se mais com a menina do que com os próprios filhos, quando naquela idade. Esforçava-se até por interessar meus filhos pela mendiga, que os coitadinhos não podiam tanto. E ele zangava-se quando mostravam a sua repugnância. A última doença sempre a tinha perto de sua cama e ainda uma hora antes de morrer obrigou-me com juramento a manter a criaturinha. Antes tivesse sido encarregada de um verme do asilo dos pobres. Mas ele era um fracalhão, um imbecil por natural. Meu João não se parece com o pai, e gosto disto. João é como eu e meus irmãos. É um Gibson, às direitas. Oxalá acabasse de me atormentar com pedidos de dinheiro. Já não tenho para lhe dar. Estamos pobres. Demiti metade dos criados e fechar parte da casa ou alugá-la. Não posso submeter-me a isso, mas por outro lado, como nos havemos de arranjar 2/3 das rendas Estão sem pagar os juros das hipotecas. João joga terrivelmente. E sempre perde. Pobre rapaz. Está cercado de tratantes. João tem descido muito. Sua aparência é horrível. Fico envergonhada quando vejo. A enferma tornava-se cada vez mais excitada. Não acha melhor deixá-la agora? Perguntei a Bessie, que estava do outro lado da cama. Talvez tenha razão, senhorita. Mas ela fala muitas vezes dessa maneira à noite. De manhã está mais calma. Pus-me de pé. Espere, ordenou a senhora Reed. Desejo dizer-lhe mais uma coisa. Ele me ameaça. Ele não deixa de me ameaçar com a sua própria morte ou a minha. E de vez em quando sonho vê-lo no leito, morto, com uma ferida grande na garganta, ou com o rosto inchado e denegrido. Coisas medonhas dão-se comigo. Sofro grandes trabalhos, mas que se pode fazer? Como poderei arranjar o dinheiro? Bessie, então, a custo, a persuadiu que tomasse uma poção sedativa. Aos poucos ficou mais sossegada e caiu em um estado de sonolência. Saí do quarto. Passaram mais de 10 dias sem ter outra conversa com ela. Continuou delirante ou em letargo, e o médico proibiu tudo que a pudesse excitar desagradavelmente. E, entretanto, arrumava-me com Teodora e Isabel o melhor que podia. Ao começo mostravam-se muito frias. Isabel ocupava meios dias em costurar, ler ou escrever, sem trocar uma palavra com a mana ou comigo. E Teodora, por horas a seguir, dirigia tolices a seu canário como se eu não estivesse presente. Mas eu não aparentava ter falta de ocupação ou entretenimento. Trouxera meus apetrechos de desenho, que me proporcionavam trabalho e recreio. Provida do estojo do lápis e de algumas folhas de papel, costumava acomodar-me um pouco apartada delas, perto da janela, e entretinha-me a debuxar vinhetas fantásticas ou fixar qualquer cena que, por acaso, se me concretizava no inconsciente caleidoscópico da imaginação. Uma nesga do mar entre dois rochedos, a lua a nascer e uma vela atravessando diante dela, um feixe de canas e espadanas d'água em redor da cabeça de uma naiade coroada de lódons, um trasgo intruso no ninho de uma carriça debaixo de um ramilhete branco de flores de espinheiro. Em uma manhã, perdi-me a debuxar um rosto. Nem sabia nem me importava qual. Peguei num lápis mole e dei-lhe uma ponta larga e empenhei-me no trabalho. Em um instante, traçara uma fonte larga e proeminente e os demais contornos maciços do rosto. O resultado encheu-me de prazer e meus dedos afanaram-se em completar as feições. Debaixo desta fronte devem-se abobadar sobrancelhas carregadas e quase horizontais. Segue naturalmente o nariz característico de osso direto e ventas cheias. Depois uma boca bem flexível e nada pequena, um queixo sólido e rachado no meio. Não podem faltar os bigodes bastos, nem tampouco o cabelo preto, topetado nas fontes, ondulante por cima da testa. Agora os olhos. Deixei-os para o fim, por exigirem o maior cuidado. Risco-os grandes, modelo-os bem, faço as pestanas caírem longas e sombrias, abro as pupilas brilhantes e largas. Bom! Todavia, não é exatamente o original. Carecem de força e espírito. E carrego as sombras ainda mais para realçar o brilho vivo das luzes. Um ou dois toques felizes produzem o efeito desejado. Tenho para contemplar o rosto de um amigo. Que se me dá que aquelas senhoritas me virem as costas? Olho para ele, sorrio-me da semelhança palpitante. Estou absorta, feliz. — É este o retrato de algum conhecido seu? Perguntou Isabel, a qual tinha se aproximado despercebida. Respondi que era uma simples fantasia e apressei-me a esconder a folha entre as outras. Foi uma mentira, pois era de fato uma representação muito fiel do Sr. Rochester. Mas que era ele para Isabel ou qualquer outra que não fosse eu? Também Teodora avançou para ver. Os outros desenhos agradaram-lhe muito. Este, porém, foi qualificado um homem feio. Ambas mostraram-se surpreendidas de minha habilidade. Ofereci-me para lhes desenhar os retratos, o que ambas aceitaram de bom grado. Teodora deixou-me ver seu álbum e, prometendo-lhe uma contribuição sob a forma de uma aquarela, ganhei-lhe as boas graças. Convidou-me para um passeio no parque. Dentro de 2 horas estávamos nas íntimas confidências. Descreveu-me a temporada brilhante que passara em Londres, a admiração que excitara, as atenções de que foi alvo, aludiu à conquista titular que fizera. À tarde, estas alusões tornaram-se mais explícitas. Referiram-se várias conversações ternas, representaram-se cenas sentimentais. Em uma palavra, ela improvisou em meu benefício um volume de um romance da vida elegante. Esses colóquios, renovados ao depois todos os dias, tratavam sempre do mesmo assunto, sua pessoa, seus amores e desgostos, da doença da mãe, da morte do irmão, da triste perspectiva que restava à família, nenhuma palavra. Seu espírito estava afundado nas reminiscências dos divertimentos passados e em aspirações e dissipações futuras. Das 24 horas de cada dia, dedicava 5 minutos à mãe enferma. Isabel, evidentemente, por não ter tempo, ainda falava pouco. Nunca vi pessoa mais afamada. Não obstante, era difícil dizer o que fazia, e ainda menos se podia descobrir um resultado de suas diligências. Um despertador acordava muito cedo. Não sei com que se ocupava até o almoço, mas depois cada hora tinha marcado a sua tarefa. 3 vezes por dia, lia em um livrinho que soube ser o livro oficial de rezas. Era, conforme as palavras de Isabel, a rubrica que constituía a atração do volumezinho. 3 horas sacrificava a bordar com fio de ouro um pedaço de pano vermelho que poderia servir como tapete. Informou-me que era a coberta de um altar em uma nova igreja perto de Gateshead. 2 horas consumia na redação de seu diário, 2 no trabalho na horta e 1 na escrita. Esta rotina bastava para a fazer feliz, e nada a aborrecia tanto como qualquer incidente que a forçasse a variar esta regularidade de relógio. Uma tarde, mais comunicativa que de costume, disse-me que, apesar da conduta desastrosa de João, a sua fortuna estava salva. Tinha formado seus planos e, depois da morte da mãe, que, como observou tranquilamente, não podia demorar, executaria um projeto há muito ideado. Era buscar um retiro onde hábitos bem regrados a abrigariam das perturbações e poriam barreiras seguras entre ela e o mundo frívolo. Perguntei se Teodora a acompanharia. Que ideia! Sendo que não temos nada de comum, não vou me oprimir com sua companhia. Que ela tome o rumo que lhe aprouver. Teodora, por seu turno, quando não desabafava comigo, desperdiçava quase todo o seu tempo a espreguiçar-se no sofá, queixando-se da monotonia da casa e suspirando porque a tia Gibson a convidasse a ir para a capital. Seria tão bom estar eu longe daqui por 1 ou 2 meses até tudo ter passado. É de supor que se referisse à morte da mãe, com os incômodos do enterro. Isabel, de ordinário, não se importava com a indolência e os queixumes da mana. Um dia, porém, pondo de lado o livro de contas e desdobrando os bordados, começou sem mais a apostrofá-la desta maneira. Teodora, jamais animal mais estouvado e absurdo que você pisou a terra. Em lugar de viver para si e por si mesma, como um ser racional, busca esteiar a sua caducidade com a força dos outros. E quando ninguém se quer prestar a isso, você, uma pimpona gorda, imbecil e sem préstimo, chora por mal compreendida, desprezada, miserável. Se o mundo se lhe não muda continuamente como um teatro de títeres, chama o calabouço. Você quer ser admirada, lisonjeada, namorada. Deve ter música, danças e sociedade. Se não, enlanguece, esmorece. Não saberá, afinal, fazer-se independente dos demais? Não poderá repartir o dia em sessões, cada qual com seu trabalho fixo e metódico, de modo que não dependa da companhia, das conversações, da simpatia ou da indulgência de ninguém? Tome este conselho, o primeiro e último que lhe dou, e não carecerá de ninguém. Despreze-o, continuando a chupar, a gemer e preguiçar, e aceite as consequências de seu idiotismo. Declaro-lhe que desde o dia em que o caixão de nossa mãe for fechado no subterrâneo da igreja, lavo minhas mãos acerca de tudo o que lhe diz respeito. Seremos como se nunca nos tivéssemos conhecido. e cerrou os lábios. Teodora retrucou. Você podia poupar-se dessa maçada. Todos sabemos que é a criatura mais egoísta e sem coração que existe. E eu, por mim, conheço-lhe o ódio figadal que me tem. Ou não foi por uma manha sua, sem nome, que você, para não me ver titular e admitida em círculos nos quais nem pode mostrar seu rosto, fazia de espia e delatora e me estragou a perspectiva que a união com Lord Edwino Vere me abria? Não pôde mais. Puxou pelo lenço, no qual se assuou por uma hora a seguir, enquanto Isabel ficava fria e impassível com seu trabalho. Em um daqueles dias chuvosos, Teodora adormecera no sofá com a leitura de um romance. Isabel fora aos ofícios religiosos, dos quais nem chuva nem neve a podiam afastar. Lembrei-me de ir ao andar superior, onde a moribunda jazia quase esquecida. Os próprios criados tornavam-se relaxados no serviço. A enfermeira assalariada, por ninguém a fiscalizar, furtava-se ao quarto quantas vezes podia. Bessie era fiel, mas tinha que cuidar da própria família. Encontro a doente sozinha, imóvel, letárgica, renovo a lenha no fogo, arranjo a roupa da cama e olho por algum tempo a enferma, que já não parece conhecer-me, e retiro-me para a janela. A chuva que bate nos vidros e o vento que sopra tempestuosamente despertam-me a reflexão. Aí jaz alguém que em pouco estará além do combate dos elementos. Para onde voará aquele espírito depois de finalmente solto da habitação material da qual a força se quer despir? Ponderando este grande mistério, avivei a memória de Helena. Relembrei suas palavras já quase vindas da eternidade, sua fé, sua doutrina acerca do estado das almas saídas do corpo. Ainda me consolavam os sons de sua voz querida. Imaginava ver seu rosto pálido, espiritualizado, sumido, seu olhar sublime, quando jazia no leito de morte e suspirava seus anhelos para voltar ao seio do Divino Pai. Quando da cama de trás de mim, uma voz fraca murmurou. Quem está aí? Sabia que a senhora Reed não falava havia dias. Estaria a reviver? Aproximei-me dela. Sou eu, tia Reed. Eu quem? Quem é? E olhou surpreendida, alarmada, mas não variando. A senhora me é estranha. Onde está Bessie? Está na portaria, minha tia. Tia? Quem me chama tia? Não é uma das Gibsons. Sem embargo, conheço-a. Esse rosto, esses olhos, essa fronte, são-me bem familiares. Parece-se com... Sim, parece-se com... Janaé? Eu não disse nada, temendo causar-lhe um abalo, declarando a minha identidade. Ainda assim... Continuou. Talvez me engane. Desejava ver Janaé. Imagino ver o efígie dela. De mais a mais, nestes 8 anos, deve ter mudado muito. Assegurei-lhe que de fato era a pessoa que ela supunha e desejava que fosse. E vendo que estava em seus sentidos, expliquei-lhe como Bessie mandara o marido buscar-me em Thornfield. Estou muito doente, já sei. Há uns momentos quis virar-me e não pude mexer um membro. É bom que me desafogue antes de morrer. O que desprezamos enquanto bons pesa sobre nós em horas como esta em que me acho. Está a enfermeira, ou mais qualquer pessoa no quarto? Não, tia, estamos sós. Bom, 2 vezes me fiz uma injustiça do que me arrependo agora. Uma foi faltar à promessa que fizera meu marido de a criar como minha própria filha. A outra... Parou. Considerando bem, a outra não tem importância. Murmurou para si. E talvez, convalesça. Me custa humilhar-se assim. Fez um esforço para tomar outra posição, mas debalde. Pareceu experimentar uma sensação interior, talvez precursora do último transe. Não há remédio. Devo passar por isto. A eternidade golfa sobre mim. Será melhor dizer-lhe. Vá ao lavatório, abra a gaveta e tire a carta que ali encontrará. Obedeci. Leia a carta. Era breve e rezava assim. Excelentíssima senhora, tenha a bondade de me mandar o endereço de minha sobrinha, Joana Eyre, e de me dizer como ela passa. Tenciono escrever-lhe em breve e pedir-lhe que venha para a Madeira. A providência abençoou meus trabalhos para fazer fortuna. Não tenho família e por isso desejo adotá-la enquanto vivo e deixar-lhe tudo quando morrer. De Vossa Excelência, etc., etc. João Eyre, Madeira. A carta era datada de 3 anos atrás. Por que é que nunca soube nada disto? Perguntei. Porque eu desgostava de si tão estranhadamente que não pude contribuir para levar a prosperidade. Nunca pude esquecer a fúria com que se virou contra mim, o tom em que declarou que me aborrecia, o olhar e a voz quando afirmou que até minha lembrança me causava nojo pela crueldade com que a tratara. Tinha medo de si como de um animal que, batido por mim, me tivesse amaldiçoado e fitado com olhos humanos. Traga-me água, oh, depressa. Cara tia, disse eu oferecendo-lhe a bebida, já não pense nisso. Perdoe-me a linguagem desabrida. Eu era criança então. Passaram 8, 9 anos desde aquele dia. Mas ela não se importou com minhas palavras. Depois de se ter refrescado um pouco e tomado fôlego, continuou. Digo-lhe que por não poder esquecer aquilo, ninguém me escrevendo, que por custoso que me fosse desapontá-lo, Joana morrera de tifo em Lowood. Agora está livre para negar a minha asserção e expor a minha mentira. Era o seu destino atormentar-me. Nesta minha última hora, estou na tortura por um crime que, se não fosse a sobrinha, nunca teria sido tentada a cometer. Ah, se pudesse persuadir a tia a não pensar mais nisso e a me olhar com bondade e perdão. Joana tem uma disposição muito má, respondeu ela. E ainda não entendo como pude aguentar por 9 anos tantos maus tratos e no 10º rebentar como um vulcão. Meu gênio não é tão mau, é apaixonado, sim, mas não vingativo. Quantas vezes em criança desejei amá-la se me tivesse deixado? E agora desejo seriamente a reconciliação. Beije-me, tia. Cheguei minha face junto a seus lábios. Ela não me quis tocar. Antes, queixou-se de que a oprimia e pediu mais água. Quando tornei a deitá-la, pois tinha-a levantado e apoiado com o braço enquanto bebia, cobri sua mão fria e suada com a minha. Seus dedos amortecidos, porém, encolheram-se com toque e seus olhos vidrados furtaram-se aos meus. Ame-me ou odeie-me, como quiser, disse eu afinal. Em todo caso, saiba que tem meu perdão inteiro e livre, peça perdão a Deus e fique em paz. Pobre mulher, em vida não deixara de me odiar. Na morte, era tarde para a tendência habitual de seu coração enveredar por outro rumo. Entrou a enfermeira, seguida de Bessie. Demorei-me meia hora, esperando ver algum sinal de amizade. A agonizante não o deu. Recaiu em imobilidade, tornou a variar. À meia-noite deu o último arranco. Nem eu, nem as filhas estivemos presentes para lhe fecharmos os olhos. Quando nos avisaram pela manhã do trespasse, o cadáver já estava exposto. Isabel e eu fomos vê-lo, enquanto Teodora, chorando a altas vozes, declarou que se não atrevia a entrar no quarto mortuário. Ali jazia o corpo de Sarah Reed, outrora robusto e ativo, agora tão rijo e imóvel, os olhos duros cobertos pelas pálpebras frias, a fronte e os sulcos profundos ainda trazendo o cunho da alma inexorável. Quão estranho e solene não se me apresentou aquele corpo. Contemplei-o com assombro, pois não inspirava nenhum sentimento brando, doce, compassível, esperançoso. Só inspirava angústia roedora, não por minha perda, mas sim por sua desdita indizível. Tristeza sombria, sem vislumbre de esperança, nem orvalho de lágrimas, incutia-nos esta morte tão infeliz e terrível. Isabel viu sua mãe com calma. Depois de um silêncio de poucos minutos, observou. Com sua constituição, poderia chegar à idade bem avançada. A vida foi-lhe encurtada por desgraças. Por um instante, um espasmo contraiu-lhe a boca. Depois voltou-se e saiu do quarto. Fiz o mesmo. Ninguém derramou uma lágrima. Fim da sessão 21. Narração de Raquel Moraes, Belo Horizonte, Brasil.